24 horas de Limão Morta. No próximo sábado, a partir das 10 e até às 24 horas, os Mão Morta vão ocupar a Universitária. Música ao vivo, entrevistas, depoimentos de críticos, psicólogos, sociólogos e músicos. E uma emissão especial Rosto Urubu com mini-dons são alguns dos atrativos desta operação. 24 horas de Limão Morta, com início no primeiro minuto do próximo sábado, 30 de maio. Uma emissão para jamais recordar. A Universitária é uma rádio com concerto. Em direto, esta quarta-feira, a partir das 10 da noite, nos estúdios da Ruma, em Santa Tecla, a Rádio Universitária do Minho apresenta o grupo Capela Bracarenses. Música à capela para abrir a época natalícia. Não perca a quarta-feira às 22 horas, não numa sala de espetáculo qualquer, mas numa rádio perto de si. 97.5 Universitária. Espetacular. A Universitária apresenta a edição de junho de Uma Rádio com Concerto. Este mês, os This Isn't Luxury. Após a edição do consagrado single Antilla em 97, de várias atuações em 98, os This Isn't Luxury mudam a sua formação para o ano de 99, gravando novos temas na maquete Talk Alone. A apresentação ao público destes novos temas, em exclusivo na RUM, na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, a partir das 22 horas. Yeah. Apoio Megafone, Som e Luz. O termómetro Unplugged foi a rampa de lançamento das seguintes bandas: Blind Zero em 94, Bad Legacy em 95, Silence 4 em 96 e Feed em 97. Em 98 os candidatos são The Vein, Swan, Holy Mary Cookie. Video Snuff, Madame Godard e os bracarenses Big Fat Mama. Olá, eu sou o Nico. Olá, eu sou o Buda. Eu sou o Maconha. E eu sou o Alex. Somos os Big Fat Mama e estaremos no próximo sábado, dia 14, no Coliseu do Porto, na final do Termômetro Unplugged. Apoio Rádio Universitária. Inventário. 37 bandas entrevistadas nos sons de garagem do Sonho Miguel. Inventário. Algumas histórias, muita música. Antes do lançamento de um novo disco, os Feed vêm à Rádio Universitária. Quarta-feira, 27 de janeiro, entre as 22 e as 23 horas. Feed, a banda vencedora do Festival Termômetro Unplugged de 1997, vai estar na rádio ao vivo. Como é que é para o Plastic Man jogar isso? A Rádio Universitária apresenta a edição de maio de Uma Rádio com Concerto. Os Hipnótica são a banda convidada. Este espetáculo será a apresentação em exclusivo nacional do tão aguardado disco de estreia Enter. Dia 26 de maio, às 22 horas, Hipnótica, ao vivo e em direto nos estúdios multimédia da RUM. Universitária, uma rádio com concerto. Olá, eu sou o Boss AC, gostaria de vos convidar a aparecer no Salão Nobre do Teatro Circo no próximo dia 13, às 18h30. Com o apoio da Rádio Universidade do Minho, vou-vos mostrar o meu álbum Manda Chuva. A Rádio Universitária do Minho apresenta Um Zero Amarelo em Uma Rádio com Concerto. Antes do lançamento do primeiro disco, Um Zero Amarelo dão a conhecer os novos temas em direto no estúdio multimédia da RUM. Quarta-feira, às 22 horas, ao vivo, na rádio. Universitária. Ensaio sobre a cegueira. serviço Yesterday de regresso à antena da Universitária de Minho. Recordamos então agora as vozes que fizeram o dia de Yesterday. A banda da semana desta semana é Nat King Cole. Não é verdade, Luís? Bendigo la suerte de ser tu amor. Carcito, Nat King Cole, já que esta é a semana de Nat King Cole na Universitária. Antes de Dr. Jazz, o congolês Papa Wemba. So kila la yo ke yu La la kobokala Yiranga tulona. E depois de Luís Souza com as manhãs da Universitária, aparece Abel Duarte e Yesterday com um final muito especial. A música da produção nacional neste final de manhã de quarta-feira, 15 de março, chama-se Mofo, os Colipnóis. Lá atrás ainda Scrubber, os Coldfinger. Já só faltam 8 minutos para o meio-dia. Mais uma, chama-se Fossa Nova, faixa título do álbum dos Bell Shays Hotel. E Yesterday estreou um novo programa, o Académico FM, um magazine de informação da Academia. Nuno Vale e Rodrigo Lima para falar um pouco acerca da história do grupo e também para falar de uma iniciativa que vai acontecer no próximo fim de semana, que é o 7º FUMP. Muito boa tarde, obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui presentes neste Académico FM. Como é que nasceu o grupo de música popular? Ora bem, o grupo surge no ano de 1984 e reúne pessoas que estavam interessadas em congregar, ou seja, no mesmo grupo, um conjunto de culturas musicais, não só daqui da região, primeiramente da região de Braga, mas também a ir buscar músicas de todo o país. Trata-se de uma recolha intensiva, quer de músicas e de danças. Foram então estas as vozes de Yesterday que recordamos agora na antena da Universitária. Amanhã estaremos de volta, com certeza, com novas vozes para ouvir. Se amor é cego, não pode acertar no alvo. Agora está para aí sentado debaixo de alguma nespereira, desejando que a sua amada fosse essa espécie de fruto a que elas chamam de nésperas. Oh, se ela fosse uma néspera aberta e tu uma pera pontiaguda. Ai, ai, vou para a cama. Para a cama? Não. Para o auditório do Instituto Português da Juventude. Ver, remetente, Jazzy, a partir com Romeu e Julieta, no exercício final do curso de iniciação do Teatro Universitário do Minho, de 29 de Abril a 3 de Maio, pelas 21h45. Com o apoio da Rádio Universitária do Minho. Que voz se desprende. Poesia que cantada. O Sindicato de Poesia apresenta Poesia cantada de 27 a 31 de julho às 22 horas no Salão Medieval da Biblioteca Pública de Braga. Um recital dirigido pelo Miso Ensemble, interpretado por Fernando Coelho e outros. Apoio Rádio Universitária do Minho. Universitária, uma rádio com concerto. Dia 24 de Fevereiro, Sequoia ao vivo. Antes do lançamento do álbum estreia Fruit and Songs, os Sequoia tocam ao vivo em exclusivo para todo o auditório da Rádio Universitária do Minho. Quarta-feira, dia 24 de Fevereiro, às 22 horas. Nancy's joining me because the message this evening is not my message, but ours. Universitária, à roda do mundo. Encontro-me aqui no Amial, em pleno Porto, cidade invicta, onde se festeja o título do Futebol Clube do Porto. Vamos ver se encontramos alguém com quem falar. Com quem falar. Olha, faz favor, boa noite. Boa noite! Boa noite! Estou aqui a festejar o Futebol Clube do Porto, não é? Boa Porto! Porto! Olha, o que é que o senhor sente-se feliz nesta hora? É a maior felicidade da minha vida! O Porto! Porto! Viva o Porto! Olha, faz favor! Sim! O que é que significa para si o Porto campeão? É o maior Porto! O Porto é o maior! Viva o Pinto da Costa! Viva o Pinto da Costa! Viste aquele gol do domingo já há bocadinho? Olha, dizem aí que o Porto é favorecido pelos árbitros. Isso são tudo bocas, pá! São tudo bocas! São os imijosos! O Porto é o maior! O Porto é o maior! E vai ganhar a Taça dos Campeões para o ano! Viva o Porto! Faz favor, olha! Aqui um jovem adepto! Jovem adepto portista, como é que se sente hoje nesta alegria? Viva o Porto! O Porto é o maior! Demonstrou que no campeonato, que são os jogadores, provavelmente através de João Pinto, que é o melhor clube português. Porto é o glorioso! Viva o Porto! Acham que o Porto é favorecido pelos árbitros? Dizem isso! Não! O Porto joga o que tem a jogar no campo, joga ao pesado! O Porto é roubado! Ganha o Porto, é o maior, o Porto! E quero deixar de dizer que sou amigo pessoal do Vítor Bahia. E ele trabalha todos os dias no treino. É de facto uma alegria imensa que se vive aqui no Amial. Porto é o maior! E vamos então despedir-nos. Vamos então despedir-nos. E Andy Panda do Amial. Só não sei o que é que vou fazer agora, acabou o campeonato. Para o Rochurubu. Agora vocês de foda-me a taiota. Andy Panda, uma alegria imensa aqui no Porto. Andy Panda, para o Rochurubu. Venha ao Benfica, cá. Porto. Boa noite. Universitária, a cantar desde 1989.